agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e nesta segunda-feira cá estou eu para lhe fazer companhia durante 30 minutos mais, para lhe trazer mais um pouco também da alma portuguesa. São fados que passam por aqui, grandes vozes e poemas que marcam a vida de qualquer um de nós. Porque aqui é trazida à antena sempre mais um pouco da alma portuguesa, aquilo que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todos nós, património português, alma portuguesa e fado, muito fado, um tesouro, um diamante muito precioso. Já sabe que os seus pedidos são muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. A equipa do Diga Lá ao Senhor Fado tem todo o orgulho em realizar os seus pedidos. Permita então que esse seu coração palpite e que essa lagriminha ao canto do olho surja. Não tenha medo, não se esconda, nem fique calado. Peça o seu fado e deixe que ele toque para si. Vamos começar então com Ada de Castro, Rua do Capelão. Depois, Fado da Sina, na voz de Camané. Um fado que já passou aqui na voz de alguns fadistas, mas não tinha passado ainda na voz de Camané. E terminamos com um fado que já passou aqui, mas que, na minha opinião, e se você o ouvir, vai entender a beleza deste fado, como o amor às vezes pode ser tão especial. Fique então com Duas Lágrimas de Orvalho. Como o amor pode ser especial e às vezes até nos faz sofrer um bocadinho, mas é um sentimento tão bom e que nós não vivemos sem ele. Viver sem o amor e viver sem o fado são duas coisas que não é impossível, mas se a vida já não tem sabor tantas vezes, como seria viver sem amor e viver sem o fado? Fica uma boa pergunta no ar. Vamos então ficar agora com estes três fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, um programa que só tem música portuguesa, fado português bem português, como sempre, e é sempre, sempre em português, aqui na sua Antena Web. Morrer abraçada a ti. Senhor Fado. Choras, não me diz.

escarpindo as mágoas fatais. Lá foi subindo aos salões onde há grandeza. Já foi cantado nos passos reais. E assim o fado veio a ter também nobreza. Diga lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Amei-te como ninguém, e por ti não fui amado. Amei-te como ninguém, e por ti não fui amado. Contigo morri para a vida, contigo vivo para o fado. Contigo morri para a vida, contigo vivo para o fado. Agora só tenho pena, pena desse teu viver. Agora só tenho pena, pena desse teu viver. Agora que me procuras, eu procuro não te ver. Agora que me procuras, eu procuro não te ver. Já não tens o meu amor, tudo em mim é liberdade. Já não tens o meu amor, tudo em mim é liberdade. Acredita, tenho pena, pena de não ter saudade. Acredita, tenho pena, pena de não ter saudade. Um dia hás de voltar, voltar de arrependimento. Um dia hás de voltar, voltar de arrependimento. Vou ter dó do teu penar e rir do teu sofrimento. Vou ter dó do teu penar e rir do teu sofrimento. Bendita seja, bendita, esta saudade infinita que me mata lentamente. Bendita seja a loucura que me traz nesta amargura, só por te amar cegamente. Bendita seja a loucura que me traz nesta amargura, só por te amar cegamente. Mesmo a poeira da estrada ficou negra enlameada de tanto por ti chorar. O tudo da minha vida, esta esperança perdida de nunca mais te encontrar. O tudo da minha vida, esta esperança perdida de nunca mais te encontrar. Fica comigo, saudade, te peço por caridade, dá-me um pouco de alegria. Minha saudade é tão pobre, é um manto que me cobre, quer de noite, quer de dia. Minha saudade é tão pobre, é um manto que me cobre, quer de noite, quer de dia. E o que dizer mais? Chegamos ao fim de mais um Diga Lá ao Sr. Fado. Esta maiorinha que passa rápido, rápido, ao som das cordas destas guitarras e destes fadistas. Vamos então despedindo-nos, mas deixo desde já o recado de que os seus pedidos são muito, mas muito bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação muito e sempre abertas para si. Já sabe que este programa é um programa que traz para si todo o fado, desde o mais recente ao mais antigo, e você está à vontade para fazer os seus pedidos. Assim eu me despeço, deixando-o ficar com dois fados bem portugueses. Fico com o fado dos fados, na voz de Amália Rodrigues, um fado bem, bem antigo, mas que recordá-lo não sabe nada mal. Pelo contrário, saberá muito bem. E para terminar, ficamos com António Pinto Basto, a canção da Rosa Branca, um fado que por aqui já passou, mas que também saberá bem ouvir. Fique bem, tenha uma tarde muito feliz, um dia repleto de boas emoções, bons momentos e muito boas energias. Voltarei amanhã para lhe trazer mais um Diga Lá ao Sr. Fado, aqui na Antena Web, a estação que pensa sobretudo em si, nesta programação, toda ela feita a pensar no seu bem-estar. Fique bem, o Diga Lá ao Sr. Fado volta amanhã, sempre, sempre, em português. Maldito e abençoado, pago a sangue e a dinheiro, já não é amor. Não é fado, quando o ciúme é tão forte, que ao próprio bem desejado, só tem ódio da morte, já não é ciúme. Não é fado, canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, praga que é quase uma reza, loucura que é poesia, um sentimento que passa a ser eterno cuidado e razão de uma desgraça. E assim tem é fado, o remorso de quem sente que se voltasse ao passado pecaria novamente, já não é remorso. É fado, e esta saudade de agora, não de algum bem acabado, mas das saudades de outrora. Já não é saudade, não é fado, canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, praga que é quase uma reza, loucura que é poesia, um sentimento que passa a ser eterno cuidado e razão do desgraça. E assim tem de ser, não é fado. O sentimento que passa mas ser eterno cuidado. Down.